8-7, decolado as 4-1, no controle 1935, voo. 1935, boa noite. Tomador, boa noite, voo no 8-1-7, está passando aí, seu Pedro. Gol no 8-7, contato o radar na decolagem. Sou para o nível 360 na saída da porta. 360, arbora no 8-1-7. Contato Salvador, está 35-2, mantendo 130 para 2 minutos de validade descida. Bem, serviço radar encerrado, 54 milhas nordeste de Salvador. Chama agora o controle Aracaju, 120.3. 1203 com Aracaju, obrigado, bom dia. 35-2. Bom. Gol 1897, chama agora o centro Recife, 126.0. Boa. Gol no 271 no controle Salvador, acena identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mário. Altímetro no 093. 1271, autorizada a final do procedimento LSX-Way, desça para 2 no pé, altímetro no 0 no 3, reposto estabilizado. 2-0-0-3, Loro. Autorizado INS, Gol 1271. Torre, 118, décimo 62. 26. Salvador, boa noite, Gol 1271. Estabilizado INS, check train. Boa noite, 1271, avistado, check train. Pouso autorizado, puxando 0, vento no 30 graus, com 5 nós. Nível pouso, puxa 10, Gol 1271. Mantenha livre pouso e o vento pro Gol 1271? Pouso autorizado, vento 140.5. 140.5 com livre pouso. No solo agora 05, táxi à direita na minha escuta ao livrar, prossiga via Alfa Juliette até o portal 5.